They say it's all on me. Nobody else can account for my actions if I act it, I'm down. And that's just what it's gonna be. And this goes out to my hood, and you can tell them I'm good. So if it's all on me, I'm not gonna drop and I'm never gonna stop. If you can't push to the limit or rise to the top, then it's all on me. Olham pra mim, esperando cada movimento. Quem sabe algum tropeço ou arrependimento. Pelo falado, pelo vivido, pelo ocorrido, pelo egoísmo ou só por Cristo. Olha o tipo desse aí, alguns pensam. Olha a roupa desse aí, alguns olham. Olha a esposa desse aí, alguns falam. Olha a tua vida, peraí, deixa eu falar. Sendo assim, pecador e falho como todos. A perfeição se fez pecado como fez por todos. Se Cristo amou a todos, se entregou por todos. Porque olham e julgam, só que eu sei que não são todos. Alguns têm olhos bons e o corpo emana luz. Alguns enxergam Cristo, outros olham Jesus. Alguns enxergam sim, outros enxergam não. Mas sei que um dia, todos os olhos o verão. Olhos atentos em nós, sei que estão, sempre estão esperando o próximo passo dado para ser aplaudido ou cobrado, isso é fato. Tachados de fanáticos, quadrados, inferiorizados, mas no fundo somos admirados, respeitados, observados, temidos. À frente vai o general derrotando os inimigos. Eu sei que todo joelho se dobrará e no final todo olho o verá. Prestação de conta, separa pra cá, separa pra lá. A luz prevalecerá, o sol da justiça brilhará. Nos seus olhos ninguém poderá escapar. Chamas de fogo que queimam o gelo vomitará. A igreja morna, eu temo que pelo pouco tempo você não enxergue. Que ele te vê, não o negue e se entregue. Die on the front line. Sold out my body, repping Christ for my lifetime. Satan tell his demons get at me, so they watch my every move, trying to trap me, fear me to stab me. So I call on my daddy, save me, pay me in your mercy. Hell sends his curses. I jab him, then stab him. Sword of your word in these verses. There is no competition in worship. Lord, clear my lane so I can serve him. Dolo, with my voice, he Cristo. Like Christ walking as an apostle. It's a spectacle, reveal the Cristo. Q got fear, was born to die for what he lived for. Righteous side rider, Christ my desire. I